chuta a bola, chegou a hora do outro gol. Balance essa rede, o time vencedor. Vai, chuta a bola, chegou a hora do outro gol. Balance essa rede, o time vencedor. Em todos os gramados mostrou como se faz. A galera grita gol, mais um eu quero mais. Fazendo mil jogadas de claque seleção. Vamos todos gritar, é campeão. É campeão, pentacampeão. É campeão, pentacampeão. É campeão, pentacampeão. É campeão, pentacampeão. Corre o povo, quem sabe o que faz. Torcer você de novo em nome da paz. Liberta, seratano, só na sorte é o senhor. Que acima dos homens é nosso salvador. É campeão, pentacampeão. É campeão, pentacampeão. É campeão, pentacampeão. É campeão, pentacampeão. Vá, chuta a bola, chegou a hora do outro gol. Balance essa rede, o time vencedor. Vá, chuta a bola, chegou a hora do outro gol. Balance essa rede, o time vencedor. Em todos os gramados mostrou como se faz. A galera grita gol, mais um eu quero mais. Fazendo mil jogadas de claque seleção. Vamos todos gritar, é campeão. É campeão, pentacampeão. É campeão, pentacampeão. É campeão, pentacampeão. É campeão, pentacampeão. Forte é o povo, quem sabe o que faz. Torcer você de novo em nome da paz. Liberta, seratano, salva a sorte é o senhor. Que acima dos homens é nosso salvador. É campeão, pentacampeão. É campeão, pentacampeão. É campeão, pentacampeão. É campeão, pentacampeão. É pentacampeão.